Bem-vindos ao Gueto, mais uma noite. Get ups! Bem-vindos ao Gueto, mais uma noite passada. Onde tudo foge quando a bofia surge. Sem brincadeira, para sobreviver aqui é de qualquer maneira. Sim, enquanto olhas pelos outros, os outros comem de ti. Mais uma vida que acaba de ter um filho pobre. É mais uma boca que come onde esta mesa acolhe. Sexta matina é trabalhar para ter para os seus. Ai meu Deus, Deus, Deus. Este é um mundo à parte que ninguém quer ver, que ninguém quer saber. É só deixar andar, andar. Mais um dia se instala o gueto. Mais uma vida se acaba. Para mim isso não quero. Mais um nosso filho é sincero. Isto a vida não. Verdade e farsa, uma realidade esfarça. Martírio daqueles que todo santo dias arrastam. Alimento a esperança para que um dia melhor nasça. Longe em sofrimento e infortúnio que os abraça. Não quero, e redes os cúmplices dessa fome que a graça e o medo desaparece no ápice. Quando fomos alastres, bravo, caminho do pão, tudo é válido quando há nada. Tudo é válido para alimentar a quem Deus abandonar. A quem políticos condenaram uma vida despojada de um futuro em que só brilhasse, minimizasse a dor. Aqueles que a madrugada, a madrugada. Aqueles condenados ao fracasso, expresso para uma nova alvorada. Para encontrar na morte a paz. Que a vida lhes foi negada. É um mundo para quem o sol se recusa a brilhar. Feliz para estados de uma felicidade que tem minutos de desprezar. Sem esperança. Mais um dia se instala.